Teu olho despencou de mim. Não reconheço a tua voz. Não sei mais te chamar de amor. Não ouviram falar de nós. A gente se esqueceu, amor. Certeza não existe, não. E a pressa que você deixou não vem em minha direção. Parece que o tempo todo a gente nem percebeu que aqui não dava pé, não. Que tua amarra no meu peito não se deu. Tive escapar das minhas mãos. Eu te busquei mais, não vi teu rosto, não. Eu te busquei mais, não vi teu rosto, não. A ausência quer me sufocar. Saudade é privilégio teu. Eu canto pra aliviar o pranto que ameaça. Difícil é ver que tu não há. Encanto algum eu posso ver. Nem telhado, nem sala de estar. Rodei tudo, não achei você. Parece que o tempo todo a gente nem percebeu que aqui não dava pé, não. Que tua amarra no meu peito não se deu. Tive escapar das minhas mãos. Eu te busquei mais, não vi teu rosto, não. Eu te busquei mais, não vi teu rosto, não. Ha ha ha.